localizado Guarulhos, nível 320, pêndulo 190, pêndulo 190 para Taubaté, pista 10, curva direita, da El Leda, Mótima, 5414, 1980 é o controle, o TAM 3171. Correto, chama pronto. Chama pronto. Chama Recife em 126-5. 2615. 2 do Alpiante, ninguém informa até o negócio na frente. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia. 315, puxa estacionamento. Autorizado, são 3171, chama o táxi. Maravilha, 3171. 3171, POP de 192, alterna Galeão, autonomia de 3 horas e 40. Taxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera 1 na 8, 1095, ajuste na 0 na 3. 1013, ponto de espera, torre São Salvador, bom dia, o TAM 3171.0, pronto? Bom dia, TAM 3171, autorizado, ingresso de decolagem, cabeceira na 0, vento variável 03, nós. Autorizado a linha de decolar, o TAM 3171. Decolada 08, chame o controle 199-180, acione. Controle, bom dia, tá 3431. Houston 3071, bom dia, contato radar na decolagem, saído da El, nível de voo 320. 320, 3171. Controle, teria possibilidade de coordenar o pôr de morte para postar 3171? 3171, autorizado Leda, da presente. Leda, obrigado. O Alfa está voltando? Você siga. Parece que autorização para o X-Deck, para dar movimento do APR e para retirada de gato. A manobra vai ser no parte 3? Parte 3, eu me encontro na posição 3 Romeu, enquanto que o jato se encontra na posição 3 cheia. Gente, foi montado, não entraram pacientes? Minha entrada está sim. Ok, gente, chamou finalizando. Ok, reportagem. 3135, da 3171. 3171, confere, chama Recife em 125, decimal 1. Recife 251, da 3171. Salvador, muito bom dia, é o CEN 3399. Tá, 3399, bom dia. 340, Guarulhos. Tá, 3399, autorizado Guarulhos, nível 340. Saída da EO, Leda, Motiva, pistola 0, primeira curva direita. Transponder 5437, frequência do controle Salvador em 1, 19, decimal 8. Ok, 340 autorizado, da EO, Leda, Motiva, decola da 10 com curva direita, 5437-198. Tá, 3399, cotejamento correto, confirme a aerovia declarada no plano. Upper Zulu, 10. Até Taubaté? Isso. Sente, segue rota conforme o plano e chame pronto para o pushback e saneamento. Chamarei, senhorita, muito obrigado. Centro Recife, bom dia, TAN 3171, passa 180, ascensão 320. TAN 3171, chama Centro Recife em 123, decimal 80, caso negativo, 1288. Ah, tá ok, obrigado, desculpa. Salvador, é o Gono 229, ciente da informação Delta, autorização São Paulo com Gono. Gono 229, informação Eco, ajuste 10 no 3, pronto cópia. Pronto cópia, Gono 229. Autorizado São Paulo com Gonhas, via Pesulu 10 até Pubave, após segue rota conforme o plano. Nível 360, perfil de saída da EL, Leda, Motiva, decola pistão 0, primeira curva direita. Transponder 5432, frequência do controle Salvador em 1, 19, decimal 8. Autorizado 360 para São Paulo, Congonhas, depois do 10 com base conforme. Da EL, Leda, Motiva, da EL, Leda, Motiva, decola 10 com curva direita. 5432198, bom 229. Gol 229, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Camarada. Alfa Tango até o solo. Gente, bom dia. Para o PUS, estacionamento, Uno 229. Voo 1229, livre estacionar no Uno 1, chame pronto para o táxi. Chamaré. Para o tanque Bruno 229, a bordo temos 90, 4 horas e 50, da Leão. No 229, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxo Índia, quando pronto chame torre em 1, 18, decimal 95. Ajuste no 0, 13, padrão. Com 1013, padrão, via Índia, ponto de espera 1895, obrigado. Boa. Salvador, Golo 229, pode para pronto. Golo 229, autorizando alinhar e decolar, pista no zero, vento calmo. Alinha Golo 0, Golo 229. 229, decolado 32, chame controle Salvador em 119, decimal 8, bom voo. 1198, gol 1229. Controle Salvador, bom dia, gol 1229, com referência, seria possível voarmos para Israel? 1229, com referência, autorizado Leda, subindo sem restrições ao 360. 360, Leda direto, gol 1229. 1229, chama Centro Recife em 125 decima 1. 251, obrigado, até. Salvador, bom dia, Xaner 6251, ciência de informação, eco, autorização Guarulhos. Xaner 6251, bom dia. Autorizado Guarulhos, via Pesulo 10 até Taubaté, nível 360. Saída da El, Leda, Mótiva, pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5431, frequência do controle Salvador em 1119.8. Autorizado Guarulhos, nível 360, pela Pesulo 10 até Taubaté. Bola da pista 10, primeira curva direita, saída da Elza, da Vida Morte, transponder 5431, controle de saída 119.8, Xaner 62, portal 2. Xaner 6251, ciente, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Também, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4040, retina Eco para Confins. 4040, bom dia, aguarde coordenação e cópia. Aguarda, teria saída prevista para Confins?